Alô, alô, galerinha da turminha da internet. Estamos de volta aqui com o canal do YouTube que fala picolé flanco e faz canal vídeo do Minecraft. Não, não, chega desses bobais. Voltando com mais um news, mais uma semana, mais chuva, frio, puta que pariu, ó, rimou ainda. Mais um news, número 34, e mais uma semana, nós estamos aqui reunidos para praticar um esporte sangrento. Bah, Bloodsport. É Bloodsport 2.0. É um esporte mais que sangrento, é sangrento mais que sangrento. E qual que é o esporte? Você sabe qual que é o esporte? Nem imagino. Nem imagino. Então, o esporte de hoje é um esporte que exige muita habilidade do esportista. Tem que ter disposição. Tem que ter disposição, tem que estar moleque, tem que entender o erê, tem que estar cabriocárico. E qual que é o esporte? Vou anunciar o esporte sem delongas. O esporte é as 24 horas de Cotiporã com a Tobata rebaixada. É que pra quem não conhece, Cotiporã é uma cidadezinha aqui do interior do sul. É, eu não queria falar Tarumã. Não, né? O Uruguai do Norte, né, cara? Isso, tem muita gente que conhece de Tarumã, que é a cidade conhecida eles têm muito corrida histórica. Pista de alta velocidade. Isso, de cara de corrida. Isso aí, de alto de corrida. Isso. E hoje os participantes são os mesmos de sempre, com um novo Power Ranger aqui, um novo integrante aqui. Os quatro de sempre mais um. Então, eu, Guilherme, vindo diretamente das terras russas do sul aqui. Também junto comigo o Alexandre, né? Eu mesmo não sou das terras russas, sou do Uruguai do Norte, cara. Não, aqui tá frio, né, cabeça? O Uruguai do Norte também é frio, cara. É, pode ser, pode ser. Junto um pouquinho mais pra cima do país, o podcaster mais monossilábico da história, Alisson. Isso aí, sou eu. Porra, falou muito demais hoje, tá? E quando tá se guardando pra depois, então. Claro. Isso. E depois, vindo lá diretamente do extremo do país, no extremo norte, a dupla sertaneja, Marcos e Emanuel. Bada, bem nome de dupla sertaneja mesmo, né, cara? Por isso mesmo que eu falei. Ai, que bosta. Marcos e Emanuel. Ou Emanuel. Não, Marcos e Emanuel fica melhor, né? Que dupla. Qual que é o sucesso de vocês? Eu não vi a onça passar, pronto. Eu não vi a onça passar. Rumores que surgiram algumas semanas atrás finalmente foram confirmados e aparentemente em 2015, conforme... não, ainda não. Os descobriram conforme... outro, é corrigido, né? É, conforme o Ed Boon anunciou, nós teremos um novo Mortal Kombat. É o remake do Rock Santeiro também, parece. Oxi! Então, mas aparentemente também mais revelações vão ser feitas durante a E3, né, que vai acontecer daqui a alguns dias. Quatro dias! Tô datando o programa, acho que não tem problema, né? Não vamos datar o programa, em breve, muito em breve. É, muito em breve. Já foi divulgado um trailer onde mostra uma luta do Scorpion contra o Sub-Zero. Na verdade, eu tô falando errado, né? É o Scorpion Sub-Zero azul e o Sub-Zero amarelo. Isso, é o Scorpion azul, o Scorpion azul e o Scorpion amarelo. É, como quiser. E no final desse trailer tem um Fatality. É, os ninjinhas lá, famosos. Ninjinha. E ficou legal, sabe? Aparentemente, se aquilo for gráfico do jogo. Vai sair pro Shonen? Vai sair cara, pro Shonen. Vai sair assim, ó, pro Shonen, pro PS4, PS3, pro 36.0, pro PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 e também vai sair pro Jinku, uma versão edição de colecionador. E eu fiquei sabendo também tem a versão do Young The Game. Não, Young The Game fechou as portas por falência. Pô, a Midway fechou as portas por falência alguns anos atrás. Depois. Isso. Depois de 100 milhões de dívida, em milhões de dólares eles tinham dívida. Aí eles surgiram do mundo dos mortos como NetherRealm Studios. Que nem tem nada a ver com Mortal Kombat, né? Não. Puxando um gancho, não sei se vocês lembram, falar em falência, que a SEGA tava com a corda no pescoço no final da vida do Dreamcast, e o presidente da SEGA teve que tirar do próprio bolso 770 milhões de dólares pra não falir a empresa. Sério? Sim. Sério. Sim, cara. É verdade. Quase 1 bilhão de dólares teve que injetar na empresa porque tava indo à bancarrota, cara. Porque a empresa... Sabe por quê? Sabe por quê isso, Alexandre? A má empresa. Por quê, cara? Porque a empresa dele tava cega. Os diretores todos eram cegos, cara. Chama a vinheta. Cara, eu entrei nessa equipe pra ouvir isso, cara. Tá vendo? Adeus. Isso aqui é iconoclasia, meu amigo. Você que tá ouvindo isso aqui, ó. Seus Osvito são privilegiados por ouvir essas vozes sensuais que trazem, que lhe proporcionam informação, é investigação, é corta pra 18, é investigamento, cara. Corta pra 15, aqui não tem... Que ninguém se esconde, aqui é verdade na cara e na lata. Corta pra 18 aqui. Eu queria saber que outro podcast está na sua 34ª edição ainda dentro do frigorífico. Nenhum, cara. Eles ficam até o quinto, sexto no máximo, depois já sai do frigorífico. Nós não, cara. A gente é patrocinado pela carne Frivaca, cara. Frivaca. Nós gravamos dentro do frigorífico Frivaca, cara. A melhor carne de vaca e a melhor leite burra que proporciona o Brasil. Só aqui a gente é patrocinado. Voltando, você tá falando do quê mesmo? Você tá falando do próximo time agora. Ah, é, não, mas... tá. Mortal Kombat. É muito bom Mortal Kombat. Quando é que vai ser o podcast do Mortal Kombat? Em breve, muito em breve. Breve, então. Mais algum consideramento? Vocês viram que... Eu tenho, na verdade, uma coisa que eu queria falar, que eu detestei a música do trailer, sabe? Eu acho que dubstep não combina muito com Mortal Kombat. Ah, essa mania do dubstep já encheu o saco, né, cara? Eu acho que eu estourei a minha tolerância ao dubstep com o trailer do Tartaruga Ninja, do Michael Bay, cara. Não aguentei. Mas, assim, além disso, o que se espera de um novo Mortal, sabe? Tipo... Tripa. Esse atual que a gente tem agora é melhorado, mais violência de repente, cara, sei lá. Eu, como grande jogador do Mortal 1, 2, 3, eu quero de volta os gritos do Liu Kang. Eu quero os gritos do Liu Kang. Cachorro doido, voltando novamente. Eu quero vai kick com o botão de chute e segurar, filho da puta. Aí sim, porque os gritos dele já tem, né, no Mortal 9. Não, eu quero mais escandaloso, que nem nos primeiros Mortal. É, bem ali. A vergonha da Nintendo no Brasil. Oh, olha só. Pobre Nintendo. Em abril, se eu não me engano, foi quando o Marcos deu uma notícia de que alguns jogos teriam um corte de preço, né? Fala assim, jogos. Alguns jogos teria... O outro pode parar de comer aí também, por favor. Pode botar um microfone. Deixa eu voltar de novo. Alguns jogos, né, iam ter um corte de preço. Não. Começou errado. Cala a boca! Isso é vingança do Alexandre, porque o Alisson não deixava ele falar de uma vez aí. Então, alguns jogos ia ter desconto. Tá bom? Assim pra você? Alguns jogos teria descontos. Isso mesmo, que era o Animal Crossing, o Donkey Kong Country Returns, Mario Kart 7, Super Mario Bros. 2 e Super Mario 3D Land. Até a data de hoje, essa promoção começou dia 22 de abril, e até a data de hoje, no Brasil não teve nenhuma da promoção desses jogos, nem na parte do eShop e nem na parte de vendas nas lojas, né, na parte física. Sim. E o mais engraçado é que esses jogos, eles foram... Tiveram esse corte de preço para os jogos da região americana, e os jogos que a gente compra aqui, que a gente joga, são americanos. Uhum. Eu posso te dizer por que aconteceu isso? É. Por quê? Brasil, meu Brasil brasileiro. Ai, isso me lembra de uma coisa, cara. Vocês já viram aquele Tumblr? Só acontece no Brasil? Não, nunca vi não, cara. A única coisa que combina é Sora. País é esse? É a porra do Brasil. Toca aí então, que faz este. Toca, não, mas pô. É assim, tipo, é nego com o celular na mão, né? Uhum. Aí aparece uma notícia. Escola na África deixa professores com salário baixo. Na África, tipo, sei lá. Aí vem um cara nos comentários e fala, pá, só podia ser Brasil, sabe? Boa, campeão! Isso tem que estar no post, eu vou achar. Põe no post, cara, se tu achar. Vai tá. Esse cara merece ser atropelado por uma tobata rebaixada mesmo, né? Olá, Alisson, continua, que a gente interrompeu aí marotamente. para frente. É que tem uma coisa muito mais engraçada ainda, que é com alguns jogos ainda subiram R$10 no preço dele. É a porra do Brasil, né? É, a Nintendo, cara, tá diversificando, né, cara? Como teve aquela propaganda de fertilizante que o cara falava, tem que diversificar. A Nintendo tá diversificando e tá investindo na... Iconoclasia, né, cara? Iconoclasia, quebrando todos os paradigmas, né? Enquanto o mundo tá na promoção, eles aumentam o preço aqui. Tá investindo no mundo circense, né, cara? Fazendo todo mundo de palhaço. É isso aí mesmo, né, cara? Tanto que a propaganda vai ser o cara... Tu acha que a gente tem cara de palhaço? Cara, eu sei que isso é muito bizarro, velho. Não sei se a culpa é da Nintendo ou se a culpa é do país, velho. Mas dá muita raiva, cara. Cara, a Nintendo, ela completamente ignora a América do Sul, cara. É, mas além disso, tem outras coisas, né, cara, que podem interferir. Vocês devem lembrar, por exemplo, quando o Play 4 foi anunciado, o preço que eles queriam vender ali no Brasil era muito menor do que ele está atualmente. E chegou a 4K aqui, né, na época do lançamento oficial. 4 mil! É. Mais de 4 mil! É, o Vegeta dividido por 2, né? Menos de 8 mil! A Nintendo, ela acha que a gente dormiu com o palhaço carequinha, né? É. Tá gozando nossa cara? Piada, velho, estúpida. Oxi. Konami, ou melhor, como alguns falam, Konami, permite que fãs recriem o primeiro Metal Gear. Então, o que aconteceu? Aquele jogo lá de 87 pro MSX 1.99, criação do Hideo Kojima, não irei chamar ele de Cogênio. Ele recebeu uma versão bastante modificada para Nintendinho, patati patatá. Então o que aconteceu? Eles deram carta branca para um grupo de fãs recriarem, fazer um novo remake, ou seja, um remake todo ele original, né? Novo roteiro, modelos, basicamente. Agora esperar, vocês acham que o fã, ele vai vir com mais carinho ou ele vai vir com um pouco de amor demais e cagar fora do pinico? A Konami não cancelou isso aí depois? Não, agora eles liberaram. Eles liberaram com o aval da Konami para que os fãs... Isso fica muito, muito forte quando a Square barrou os fãs que estavam recriando o Chrono Trigger, né? Vocês lembram disso? Vocês acham que vale a pena fazer isso ou não? Vale, porque fã sabe o que o fã quer, cara. Vale a pena. É, o fã, ele é aquela parcela do público que pede ou que dá ideia para jogo, mas que às vezes a empresa acaba não ouvindo. Eu acho que pode vir um trabalho legal, sabe? Parece que já existe um protótipo de um remake do primeiro Metal Gear com aquela visão por cima e tudo mais, com os gráficos bonitinhos até. E, assim, eu tenho uma expectativa positiva, sabe? E parece que eles liberaram eles deram essa licença para que os fãs façam esse trabalho, desde que eles não lucrem com isso. Tá certo, tá certo. Uhum. É que nem o Chrono. Tem tanta gente que é viciada em Chrono, por que os caras não liberaram? E depois contrataram esses malucos. Uhum. E olha só, tem até uma frase aqui bem, bem positiva, né, no final do site da Konami. Eles dizem assim: se o projeto tiver sucesso e houver interesse público nele, a Konami vai certamente tomar conhecimento disso e considerar tomar passos adiante depois dessa situação. Sabe? Então, tipo, eu imagino que se tiver um bom remake desse jogo, de repente eles chegam nesses caras e contratam eles pra fazer novos jogos da série. Não sei, sabe? É legal, sabe, quando as empresas olham o que o fã faz, principalmente quando eles têm respeito pelas suas franquias e acabam incorporando eles na equipe e disso acaba saindo bons jogos no futuro, né? O maior exemplo é o do Chrono, como grande fã, por que eles não aceitam? Por que a Capcom não abre mão da franquia Mega Man? E tantos Beaner Up que fizeram sucesso e as pessoas adorarem nos anos 90, por que eles não liberam a licença para que fãs recriem? Como foi feito com o Street of Rage Remake, depois foi barrado. Por que eles não fazem isso? É melhor então, a Capcom fez um trabalho parecido, cara, na verdade, com aquele Mega Man vs Street Fighter, né? Que era um trabalho de fã. Conhecimento. Isso é loucura. Tô falando tipo de fazer um Mega Man bonito, tipo Mega Man 8, 9, colorido, bem desenhado, com traços. Eu tenho o Mega Man 8 no meu Saturno! Então, não aquele gráfico. Espera vir depois do Smash Bros, cara. Tu vai ver que vai voltar. Se não é da Capcom, vai ser da Nintendo, cara. É, mas o Mighty No. 9 tá ali pra culpar de dizer, né? O Mega Man simplesmente jogaram dentro um saco dentro do porão e tá lá morrendo, mofando, né? É, mas vai ser o Mighty No. 9, que é o do próprio criador. Mas com certeza depois do Smash Bros, que Vão olhar aquele Mega Man, que nada mais é uma animação totalmente copiada dos sprites do Mega Man do Nintendinho, cara. O pessoal vai dar uma chance, vai dar uma olhada, sei lá, de repente vai que... Vai que cola, a Nintendo faz um Mega Man decente, sabe? Um remake do Mega Man 1 decente, em vez de ser daqueles do... Do PS Vita, né? Que era todo um tom, assim, um cartoon. Faz um bonito, sabe? Uma coisa mais bonita. Ah, os remakes do PSP, né? Tá dizendo? É. Ah, sim. Bah, seria legal, cara. Cara, se eles continuarem fazendo os remakes naquela linha que eles começaram com o Mega Man X, o Maverick Hunter X e o Powered Up, né? Que é o remake do primeiro Mega Man. Uns que eu lembro, tinha Capitão Comando, tinha o Cadillac em Dinossauros, Dungeons and Dragons, tinha Unimusha, tinha... Golden Axe. Golden Axe era da Capcom? Não, da SEGA. Ah, não. Da SEGA. Eu não lembrava. Tinha os Marvel vs. Capcom e Tatati, Marvel vs. Capitão Aquilo. Capitão Tsubasa. Era da Capcom. Porra, tá doido? Isso aí não é da Capcom, não. Nossa. Foi só pra zoar, cara. Só pra falar. O RRUEBR, cara. É o quê? O RRUEBR. Nossa, o BR. O Alexandre, acho que ele deve ter acabado de descobrir sobre isso. Eu achei muito engraçado que os caras estão desdentados. RRUEBR. Pessoal, vamos ao momento Sonequinha com o coleguinha Alexandre. Sou eu. Vamos lá então. O Shone vai ter agora liberado aqueles 10% de poder e processamento da GPU que eram reservados pro Connect. Uma atualização lançada no dia 13 de junho, uma atualização para as pessoas que têm o Shone, diferente da atualização do SDK, que eu vou falar mais a seguir, foi lançado no dia 13 de junho e trouxe inúmeras melhorias para ele. Agora dá para usar até 2 discos externos para você poder instalar os jogos e aplicativos neles, mas tem que ser USB 3.0. Eles não querem que tu coloque lá um pendrive da Yongda, né? Lentão. E com no mínimo 256GB de capacidade. E você vai poder, com isso, plugar no Shone do seu amiguinho e jogar o jogo que você instalou no seu disco externo. Isso é uma coisa legal, né? Tu vai para um outro lugar, tem um teu jogo, teu saves, e tu joga lá com um amiguinho no Shone dele. Vai poder ligar o Shone sem o Kinect, porque agora ele é vendido separadamente. É só apertar o botãozinho e liga ele, não precisa mais dizer Xbox One, ligar. Um monte de melhorias, além daquelas que eu havia comentado no news anterior, que eu não lembro o número. Você agora vai receber até 2 jogos de graça por mês, se você for assinante da Plus, e descontos nos jogos que não são de graça, né, obviamente. Também vai ser lançada uma atualização para a caixa X360, que vai permitir que os mesmos aplicativos possam ser executados sem você ter uma conta da Live Plus. Isso é uma pouca vergonha, né? No final da vida do videogame, eles fazem o que a Sony a vida inteira tinha feito com o Play 3. Mas o título da minha notícia... Espera, só um parênteses. A Nintendo nem começou a aprender. Lembra? É verdade. Eles nem sabem usar Live. É, nossa, terrível a situação dele. Mas o título da minha notícia a que se refere... vai... Agora que ele vai chegar no título... Tudo isso é o prólogo. vai dar um trabalhão pro Guilherme editar essa parte da sonequinha que tá louco. Fala o título agora, depois você joga pra frente. É. Minha cerveja até acabou. É. Mas também tem melhoria pros desenvolvedores. Um novo kit de desenvolvimento, também lançado nesse mês de junho, faz com que eles não precisem mais se preocupar com a reserva de 10% que era feito de processamento da GPU pro Kinect. Agora foi extirpada essa limitação. O desenvolvedor vai poder usar esse 10% a mais pro que ele quiser. Se quiser usar pro que ele quiser, né, cara? Ele tá livre pra fazer o que quiser com esse 10%. Pra vocês terem uma ideia do que representa esse 10% a mais de processamento, eu vou dar alguns números pra vocês. A caixa X360, ele tinha 240 gigaflops de poder de processamento na GPU. Quer dizer, 240 bilhões de cálculos com ponto flutuante por segundo, que é número com vírgula, né? Esse 10% que foi liberado significa 50% do poder de processamento do Xbox 360. É um absurdo. O Sony tem 1.31 teraflops, então 1 trilhão 310 bilhões de operações com ponto flutuante por segundo, passou para 1 trilhão 440 bilhões de operações com ponto flutuante por segundo. Um aumento de 10%, como eu disse, mas que não diminui em quase nada o abismo que existe entre o poder do Play 4 e o poder do Sony. O Play 4, para vocês terem uma ideia, tem um poder de processamento de 1.84 teraflops. Quer dizer, tem que comer muito, mas muito feijão com arroz, e coisa que não vai acontecer, porque é impossível de melhorar o hardware depois desse ponto. Para vocês terem uma ideia também da diferença que existe entre o Sony e o Play 4, o Wii U possui 352 gigaflops de poder de processamento na sua GPU. A diferença entre o Play 4 e o Sony é maior do que o poder inteiro do Wii U. Cara, isso é uma coisa realmente absurda. E o Play 3, 192 gigaflops, era o mais fraquinho de todos, mas gerou os gráficos mais bonitos na geração passada. Começando o momento Nelson Rubens com uma notícia. Anitta sobre plástica. Ninguém teria notado se eu não tivesse assumido. Ninguém ia notar, teria notado que ela, aquele nariz de tucano que ela tinha antes, com o nariz agora escorregador, né? Quem é a Anitta? Anitta, prepara agora, é agora de dar a tremendosa. Vamos lá. Ah, então. Tá. Não é brinquedo, não. Solange Couto aparece irreconhecível após prática. Vocês lembram da Solange Couto? Não é brinquedo, não? Eita. Eita, porra. Que isso, macho? Olha, cara, tu falava você só de gostosa, agora tu vem e traz uma baranga pro meu treinador. Eita. Dá uma olhada ali, ó. Olha ali. A Solange Couto era uma mulher que... ela começou baranga, virou gostosa, depois virou baranga de novo, cara, igual cara. Para disfarçar nariz antes de cirurgia, Anitta esconde o rosto na capa do novo DVD. Que bafo, hein? Que bafo. Que loucura, mano. Que loucura. Garoto problema. Usher admite sentir vergonha de Justin Bieber. Nossa, mãe do céu, hein? Que aí. Ainda falando sobre meninos, Robert Pattinson, o astro aí da franquia Twilight... ele pode viver o próximo Indiana Jones no cinema, cara. Por que que ele quer viver o Indiana Jones? Ele mesmo falou que ele quer se livrar da saga Crepúsculo, que ele não aguenta mais ficar marcado com aquilo lá. Cara, imagina o Indiana Jones brilhando, sabe, agora. Só me vem na cabeça isso, cara. Ah, nada a ver. É assim, ó. Eu não tenho nada contra quem que quiser assistir Saga Crepúsculo. Mas ele não é um bom ator. Esse é o problema. Ele não é um bom ator. Aquele cara que ganha... Ô, Guilherme. Lave sua boca com sabão, hein. Por quê? Tu vai falar do Dota agora? Que absurdo isso aí. Ah, tu vai defender ele porque ele é jogador de Dota. Eu não consegui nem gravar o que você falou, cara. Você fala de uma maneira burra. Vai dar o cu. Macaco também vai. Olha só, inicialmente o Bradley Cooper tinha sido cotado pra ser o Indiana Jones. O cara tem tudo, tem a cara pra ser o Indiana Jones. Aí eles põem o Robert Pattinson. Faz favor, né? O quê? Robert Pattinson vai ser o novo Indiana Jones? Foi cogitado. Mas vamos pular pra próxima notícia aqui, ó. Papo quente, Naldo fala sobre sexo. Eu e Ellen transamos na varanda. Nossa, vai, para as prancha. Para as prancha e coloca isso aí. É uma notícia muito importante para a humanidade, né? O Naldo também, tanto que o Neymar tá bombando aqui sempre, né? E pros casais também, né? Que é uma coisa que nunca ninguém deve ter feito na vida, hein? Transar na área de serviço. Isso. Após ser demitido de emissora, nome de dado do Dolabella é vaiado em estreia da novela. Que novela? Não sei, não importa. Deve ser da Record, né? Deve ser o Mutantes Reload. É isso. Mutantes 3, a revolta. A revolta dos mutantes, né? Eu imaginei os X-Men de óculos escuros, colete preto e tal. Imagina o cara do X-Men vivendo aventuras estilo Malhação, sabe? Nossa. Que barbaridade. Temática ou com ficante que não ligou no outro dia. Ah, foda, né? É. Não, imagino que seria o drama do Scott, que é o Ciclope, a Jean Grey e o Wolverine, né? O Wolverine, como disse o Alexandre. Não, mas não sei se você sabe, mas Mutantes é baseado naquela série Heroes, né? Não, sim, não tem nada a ver com o X-Men. Sim, não, eu falo Mutantes porque os X-Men são Mutantes, né? Mas toca o baile. Outro bafo. Esse aqui foi o bafo da semana, ó. Ele de novo, Zezé de Camargo, manda recado para namorado de Zilu no Instagram. Deu o maior bafo essa história, porque parece que ele falou alguma coisa que tava feliz, aí a Zilu parou de seguir ele no Facebook, e aí o filho do Zezé de Camargo defendeu o pai. Ah, que bafo, hein, gurizada? Meu Deus do céu, hein? Esses casais aí não se esquecem, né, cara? É o amor, né, cara? É o amor, cara. Mas olha só. Momento fofura, Ana Hickman veste o filho com roupas do Grêmio. Ô, Grêmio. Vai lá, Alexandre, como é que é o que você fala, o Grêmio do Paulo Santana? O Marcos é o melhor atacante do Grêmio. O Grêmio é o co-irmão. A arena do Grêmio é linda. Aqui, ó, pra encerrar aqui, eu tenho mais uma. Não empresta nem divide. Neymar confessa que é ciumento e que não assiste as cenas calientes de Bruna. Temos que falar sempre do Neymar, né? O Neymar não pode faltar aqui, né? Claro. Eu tava até sentindo falta, cara. E de Bruninha? Não sabe da Bruninha, tem alguma coisa? Bruna Marquezine. Ah, eu vou falar então. Vou falar, hein? Vou ser polêmico, hein? É. Bruna Marquezine pode ter dormido com o Neymar na concentração, hein? Olha só. Bafão, hein? Bafão, hein? Se eu fosse o Filipão, deixava ele de fora do primeiro tempo do jogo de estreia. Aham, uhum, com certeza. Depois, no outro dia, ele aparece em cabeça, o Filipão, né? Se fosse o Filipão, eu colocava o Barco no lugar dele. Filipão, chama o Barco. Ele é argentino, caralho. Mario Kart vende mais de 1,2 milhões só no primeiro fim de semana. Que loucura! Muito bom. Esse jogo vai salvar o Wii U. Escreva a minha coluna de ontem. E por causa desse jogo, cara, as vendas do Wii U aumentaram em 700%, cara. O que eu falei agora há pouco. Esse jogo vai salvar o Wii U. Vai salvar o Grêmio. Cara, mas é muito bizarro, velho. Mario Kart fazer um videogame vender pra caralho, velho. Cara, a culpa é dos olhares assassinos que eles colocaram nos personagens. Todo mundo quer ver. Cara, puta, o Luigi, velho. Caralho, eu vi uma compilação de vídeo do Luigi, cara. Quando ele destrói as pessoas, ele pega e olha assim com aquele olhar, tipo... comi sua bunda. Não, o olhar dele é assim, ó. Vai pro inferno, filho da puta. Acabei de acertar um cogumelo no meio do olho do teu cu. O Donkey Kong faz trollface, vocês já viram isso? O Donkey Kong faz trollface, cara. Olha, é um suquinho de trollface quando tu derrota, cara. Cara, as animações desse jogo tão espetaculares, velho. Eu acho que, tipo, melhor animações que a Nintendo já fez até hoje em um jogo, cara. Quando o personagem leva uma porrada lá, um cogumelo, uma coisa lá, um casco, sei lá. Ou quando o Luigi aparece encarando todo mundo, essas coisas assim, cara, ficou muito perfeito para essas animações. Com licença, que eu vou criar o meu personagem no Miiverse. Paulinho Santana, me adicionem. E o Mulambinho Gamer também? Como que seria um avatar do Mulambinho Gamer no Miiverse? Um boné virado, cara, imagina, pra trás. Imagina o Mulambinho Gamer no Mario Kart 8. Que seria o carro do Mulambinho, né? Que ia ser um blocão do Minecraft. Né? Ia ser um feio de bloco, né? Olha, ia ser um pano totalmente sujo, lascado em cima de um kart. A Mulamba é isso aí, pano velho, você não sabia, não? Ah, tá. No sentido literal, tá dizendo. É que ele não conhece o Mulambinho Gamer. Não, eu sei da lenda. Sim, não, a gente tá inventando uma ideia de um design pro carro do Mulambinho. Imagina um bloco de Minecraft com um paninho por cima. Paninho sujo. Isso mesmo. É, tem que ser, né? Porque ele é misterioso, né? Não pode saber como é que é a cara dele. É. Ele se esconde, ninguém sabe quem é a cara dele. Mas eu fiquei sabendo que hoje o Guilherme ia dar uma revelação de quem era o Mulambinho Gamer. O seu detetive particular já conseguiu alguma informação? Deixamos pra próxima semana. As informações ainda não são 100% concretas. E pai e Walter não viu nada na borra do Nescau? Não, o pau pau aonde, cara? Tá o pai aonde? Walter hoje ele foi dormir mais cedo. Faz um funk, seu filho da puta, faz um funk com isso dessa vez. Dessa vez não, cara, eu posso guardar pro pai. Ah. Então, próxima notícia. SEGA procura brasileiros para trabalhar em Londres. Uma mulher cega, SEGA tá procurando? Isso, a mulher cega mesmo. É a empresa SEGA, né? Desde o filho da mãe pegou minha piada. Eu ia dizer que ela não ia enxergar ninguém. A desenvolvedora SEGA, né, tá procurando algum brasileiro para que domine o inglês, né? Para trabalhar como Brazilian Portuguese Language Tester. Não vai ser o Alisson, certamente. Isso mesmo. O inglês, tem que dominar o inglês. Não domino nada, tem que dominar o inglês. Basicamente deve ser pra testar alguns jogos que vão estar na linguagem portuguesa, né? Ou português do Brasil. E tem aqui todo o valor que ela vai pagar. Ela vai pagar um salário de 7,88 euros por hora, que é mais ou menos 30 reais por hora. São 35 horas semanais, então já é um dinheiro muito bom. Só que a SEGA ressalta que ela não vai ajudar, não vai se responsabilizar também por vícios de entrada no país ou documentação. Falando um negócio, né, cara? Falando em tradução também, eu posso dar uma notícia também aqui? Então, vai lá. É, porque eu sou mobeiro de Astronauts, né? Todo mundo de Dota e tal, só eu clube que joga Astronauts. E recentemente o Astronauts vai ter um patch que vai atualizar agora, que é o 2.5. E um destaque nesse patch é a tradução para português de brasileiro. Olha aí. Isso foi a única coisa boa da Copa que ela trouxe para quem joga o Astronauts, cara. Porque eles só resolveram traduzir porque a Copa tá correndo no Brasil. Pelo menos o que tá escrito ali e tal. A galera que organiza a Liga Brasileira de Astronauts, o pessoal de lá também ajudou na tradução. E o próximo patch que vai sair daqui a alguns dias, né? Ele vai atualizar um personagem novo, vai ter a opção de fazer live stream, editor, né? Uma skill nova, né? E vai ter a tradução para português brasileiro. Infelizmente, isso é a tradução das letras, ainda não vai estar dublado, como é o LoL e alguns outros jogos. É, pra quem não conhece, o Astronauts é o Dota ou o LoL em 2D. Uhum. Legal, bacana. Engraçado, parece uma coisa tão banal até, né, cara? Um jogo ter uma localização em português, né, hoje em dia, e tipo, pra receber tanto destaque assim, mas não sei, tem Astronauts, eu detesto MOBA, sabe? Eu já falo logo. Mas parece ser um motivo de alegria bem grande, né, pro pessoal que curte o jogo, que tem uma liga, né? Cara, inclusive o Astronauts é um jogo de Kickstarter, cara. Tipo assim. Sim. É, a gente. É, não é um jogo que uma empresa criou, te apresentou, no caso do. Sim, sim. Ele parece ter uns lancezinhos diferencial, sabe? Que a comunidade meio que vai alimentando ele, sabe? A gente é um. Pra mim, né? O primeiro jogo que eu vejo tem um feedback real, sabe? Do dinheiro que eu dei pra ele, entendeu? Ele te dá te diz o que tá acontecendo, diz o que ele vai fazer. Eu acho isso muito bom da comunidade deles, que infelizmente muitas empresas de game não fazem, né? É dar esse feedback pro jogador e tal, dizer como é que tá indo, tudo, né? Um exemplo bom é a Blizzard e a própria Valve, né? Quando vai largar um jogo, ela larga um jogo, ó, é isso aqui, então, acabou. Sim. Cara, eu acho hoje em dia muita sacanagem das empresas que não fazem, tipo, uma tradução em português e nem querem correr atrás. Porque tem muita gente que faz aqueles arquivos, aqueles crack, aquelas porra lá pra deixar o jogo na nossa língua, né? E os caras fazem geralmente em uma semana no máximo ali, ou sim, às vezes até um pouco mais. E tem equipe, cara, que faz umas coisas que ficam muito, muito foda, velho. Game Vício. E eles não. Por exemplo, a Game Vício, ou até os próprios fãs dos jogos. Tem um amigo meu aí que fez o. Do Painkiller. Do... This is the Painkiller. Esse cast vai ter que terminar com Painkiller de Death Fist. A empresa entrou em contato pelo Steam com o pessoal lá no fórum. Aí um monte de gente pegou e falou assim: não, eu faço. Ele pegou, foi uma dessas pessoas. Ele foi lá, pegou um texto que a empresa mandou pra ele, traduziu todo o texto, mandou de volta, eles fizeram uma revisão, mandaram pros caras que ajudaram, pra ver se tava tudo certo. Tava tudo certo na revisão, é só lançar um patch com a parte em português do jogo. E, tipo, eles falaram, a gente não vai pagar nada, e os caras fizeram de graça. A única coisa que eles ganharam foram, tipo, várias keys pra doar ou pra sortear, qualquer coisa. Killer não era da THQ? Ah, não lembro qual que era o nome da empresa, mas eu sei que foi isso que aconteceu. Uhum. Eu até, o meu painkiller que eu ganhei foi esse meu amigo que me deu, porque ele conseguiu fazer a tradução lá pra ele. Foi o Hitman lá? Foi o Hitman. Eu também ganhei. Eu acho que é uma coisa que as empresas poderiam fazer, né, cara? Ver esse que tem gente que tá disposta a fazer ali, mesmo que for de graça, e correr atrás. Então vamos pra próxima notícia aqui, ó. A Pixar vai liberar o download da sua ferramenta RenderMan, que é a ferramenta que renderiza os filmes dela, que foi usado principalmente no Toy Story e no Wall-E. Uai, como é que fala essa porra? Wall-E. Só lembrando que é só um programa de renderização. E também não pode ser usado para fins comerciais. Ah, poxa, já tava querendo fazer meu Cassiopeia, cara. E tu tem que ter uns processadores lascados, né, pra fazer a renderização dele. Eu vou deixar no post o link pra você poder fazer o formulário lá, né? Preencher o formulário pra poder baixar o Pregnite. Cara, acabou de sair uma notícia bombástica hoje, né? Então vai lá, qual que é a bombástica? Saiu o trailer do novo anime da Sailor Moon. Eita! Vamos encerrar então. Allow me to introduce myself. My name is Jay. It's T-A-Y. Então, seus putos, estamos encerrando aqui mais um news. Alguém quer fazer um consideramento? Eu só tenho um consideramento pra dizer. Bom, todo mundo tomar no cu. Falou, pessoal. Eita, tá nervoso hoje. Não, queria abalar a estrutura, né? Queria falar uns palavrões. Que bruto. Vai lá então, você. Que bruto, tá certo aí. Aí, essas notícias que você ouviu e tal, se você já tiver lido ou ouvido elas novamente, você ouviu de novo, se você nunca tinha ouvido, você ouviu pela primeira vez, e se você ouviu uma primeira vez, essa é a segunda vez que você está ouvindo, e valeu, foi isso, e eu tô aqui só com o meu joelho lascado, vou ficar por aqui, tchau. E é isso, valeu por ter ouvido mais um podcast, se você sobreviveu até aqui, né, diga se gostou ou não, comenta aí o que achou desse episódio. Acesse também o Violão de 8-Bits, que é outro blog do qual eu faço parte. Siga o Nerdbyte no Twitter e no Facebook. E é nóis. Olá, pessoal. Tchau pra vocês. Seja bem-vindo pro Emanuel, parceiro do Marcos, do Pacetaneja, do grande sucesso Não Subir na Minha Onça. Minha onça passou por aqui. E vamos curtir na onça. Olha a onça. Olha a moça. Bom, e os recadinhos aqui da semana, né? A primeira promoção do Dead Beats lá, a primeira pessoa que comentasse, né? Que é a nossa promoção, a primeira pessoa que comentar mais rápido que o Massal Hunter ganha. Infelizmente o Massal Hunter ganhou de novo. Ele ganhou o jogo Dead Beats da Split Play, dos nossos parceiros splitplay.com. E essa semana a gente vai estar fazendo mais uma promoção juntamente com eles, agora com o jogo Mr. Bree. Ah, Mr. Bree é bom. E essa semana a gente vai estar dando esse jogo Mr. Bree, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais, vai estar um link aí diretamente lá do Split Play pra você ver como é que é o Mr. Bree. Então a primeira pessoa a comentar mais rápido que o Massal Hunter ganha, se ele comentar vai ser ele. É bom esse jogo Bree aí, do porco? É muito foda, cara, esse jogo. O que é um simulador de chiqueiro? É tipo assim, é um jogo de plataforma 2D, onde você tem que levar um porquinho de volta pra casa dele, atravessar uma floresta cheia de armadilhas. E é um jogo que, quanto mais tu vai avançando o jogo, vai ganhando habilidade nova e tal, é bem legal. E bonito, bonito pra caramba. É feito inclusive por um estúdio brasileiro, cara. E é somente isso, essa semana não tem... pra quem quiser comprar o Watch Dogs lá na Brown Games, abrãogames.com.br. E eu não tenho mais nenhum jabazinho. Curta é Braga Artes no Facebook. Pronto, não esqueci disso. Curta o arte do Braga lá no Facebook. Ele faz artes igual a tia dele. What? Né? Você não faz as artes igual a da sua tia? Minha tia? É aquela que tem um programa mais você? Ah, filho da puta! Já acabou o podcast, só tenho uma coisa pra dizer. Curta meu tico também. Falou, pessoal. Foda-se. We'll be right back.